Muito obrigado. Bom, boa noite a todas e a todos. Como veem, começo a falar de uma forma politicamente muito correta. Se estivéssemos a contactar por escrito, dizia a todos com arroba, como agora se faz. Se fosse de Alcaíns, dizia boa noite a todos, que é uma coisa que não tem género, nem masculino nem feminino. Assim fica, boa noite a todos e a todas. Aproveitando naturalmente para agradecer o convite e para dar os parabéns a esta boa rotina que há 7 anos, o que não é vulgar em Portugal, se repete sistematicamente. Gostava de começar exatamente por isto. Eu creio que nós podemos dizer que a questão da reabilitação urbana faz hoje parte do universo do politicamente correto. Isso tem vantagens e tem desvantagens. E eu acho que vale a pena ver a coisa dos dois lados. É positivo, desde logo, porque isso significa que a reabilitação urbana está nas várias agendas. Está na agenda política, está na agenda mediática, está na agenda académica, está na agenda dos profissionais e, provavelmente, nunca houve em Portugal tantos debates sobre reabilitação urbana. Vi no jornal que no Porto vai haver, muito proximamente, um outro. Esse é um aspecto positivo, porque podemos falar sobre o assunto, trocar ideias, perceber melhor do que é que estamos a falar e, sobretudo, enfrentarmos o futuro. Mas todas as moedas têm duas faces e, sobretudo, quando nós entramos no universo do politicamente correto, temos de tomar cuidado com alguns efeitos perversos. E eu gostaria de salientar dois, que vão estar presentes ao longo, depois dos comentários que eu vou fazer rápidos de enquadramento. Quando uma palavra, uma expressão se torna politicamente correta, todos nós a invocamos e muitas vezes por detrás dessa invocação nós estamos de facto a pensar em coisas completamente diferentes. Isto é, o politicamente correto engloba muitas vezes uma certa ambiguidade e ao mesmo tempo envolve também uma certa facilidade irrealista, porque falamos muito em reabilitação urbana, aparentemente é algo que tem que ser, que tem que ser feito, que será feito sem grandes dificuldades. É uma questão de vontade, ter vontade ou não ter vontade. Ora, olhando para a reabilitação urbana destes dois pontos de vista, aquilo que ela tem de positivo, o facto de estar na agenda, aquilo que podem ser as suas ambiguidades e alguma ingenuidade, eu gostaria de muito rapidamente fazer o comentário a 3 questões. Uma, de que é que falamos quando falamos de reabilitação urbana? 2, porque é que chegamos ao estado a que chegamos, do ponto de vista de reabilitação ou não reabilitação? E 3, que fazer? E depois, naturalmente, haverá o debate, e o debate centrar-se-á mais na relação reabilitação urbana-Porto. Os comentários que eu gostaria de fazer, como compreenderão, são mais genéricos. Em primeiro lugar, então, de que é que falamos quando falamos de reabilitação urbana? Há aqui uma distinção que não é técnica, mas é uma distinção importante, que nos permite perceber melhor de que é que realmente estamos a falar. Eu gostava que ficasse claro em todo este debate a diferenciação entre aquilo que é reabilitação urbana. E quando falamos em reabilitação urbana, falamos sempre necessariamente de operações integradas de reabilitação urbana. Já vou falar um pouco mais sobre isso. E aquilo que é reabilitação de edificado. Porque são duas coisas diferentes. É evidente que não há reabilitação urbana sem reabilitação de edificado, mas grande parte da reabilitação do edificado em Portugal não pressupõe operações de reabilitação urbana. E é muito importante fazer esta distinção, porque estamos a falar de mundos que, embora se sobreponham, são diferentes, têm instrumentos diferentes, têm requisitos diferentes, têm também viabilidades diferentes. Quando nós falamos em reabilitação urbana, há alguns ingredientes que são fundamentais. Primeiro, já o disse, estamos a falar de operações integradas, estamos a falar de intervenções numa área delimitada para o efeito e estamos a falar de vários objetivos. Porque uma operação de reabilitação urbana deve, por um lado, com certeza, reabilitar o edificado, mas, por outro lado, deve qualificar e modernizar os espaços públicos, os equipamentos, as infraestruturas. Em terceiro lugar, deve contribuir, ainda que indiretamente, para rejuvenescer e atrair mais população para essa área. E, finalmente, quarto lugar, também deve contribuir, ainda que indiretamente, para revitalizar economicamente essa área. Quando falamos de reabilitação urbana, falamos disto tudo. E confundir reabilitação urbana com mera reabilitação do edificado, mesmo que esse edificado esteja concentrado num único sítio, é não entender que estamos a falar de segmentos diferentes. Portanto, hoje a conversa será com certeza sobre reabilitação urbana, neste sentido mais exigente, mais amplo, mais integrado, mais rico, que não faz esquecer a questão da reabilitação do edificado, mas que a envolve e articula com outros aspectos. Em segundo lugar, porque é que chegámos onde chegámos? No século XIX esteve muito na moda a visão organicista, tudo era comparado com organismos vivos. Enfim, a metáfora vale o que vale, mas se nós compararmos as cidades a corpos vivos, a reabilitação, as intervenções de reabilitação, significa que há qualquer coisa de francamente mal nesses corpos vivos. E é sobre isso que estamos a falar. Porque é que chegamos aonde chegamos? Há muitas opiniões, muitas teorias, eu vou dar a minha. Como qualquer outra, é incompleta e é parcialmente falsa. Mas é a minha, gosto de defender, para depois vermos onde é que isso nos leva. Eu acho que há uma razão de fundo e depois razões circunstanciais para explicar o estado a que o património das nossas cidades, no centro ou nas periferias, não tenho a ideia que a reabilitação seja só do centro, no centro ou das periferias, chegou. Diria então que há uma razão de fundo e depois há razões circunstanciais. As razões de fundo têm sempre a ver com as nossas crenças e com os nossos valores. É aquilo que é mais profundo em nós próprios. E as razões circunstanciais têm a ver com interesses e têm a ver com obstáculos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a razão de fundo tem a ver com a forma como nós, em Portugal, o que não aconteceu noutros países, até próximos de nós, como a Itália ou a França, culturalmente próximos, a razão de fundo tem a ver com o modo como nós vivemos, praticamos e concretizamos aquilo que achávamos que era o nosso processo de modernização. Um processo de modernização começou muito tardiamente, um processo de modernização que foi muito rápido e que continha uma série de valores. As cidades modernas, este processo de modernização, eram cidades que cresciam, que tinham áreas modernas. Mas também fazia parte dessa ideia de modernização, de desenvolvimento pela modernização, o facto de todos os portugueses deviam ter uma casa, como todos os portugueses deviam ter um carro, como todos os portugueses devem ter marcas, roupa de marca. Isto é, há uma ideia de modernização que levou, que baseia em determinados valores, determinadas crenças, que levou a que se apostasse sistematicamente naquilo que é novo, em detrimento daquilo que é velho. O novo é o moderno, o velho era o antigo. Nós queríamos modernizar, a modernização era vista como sendo possível apenas desenvolvendo-se contra o passado, contra aquilo que parecia velho. E esta concepção completamente errada de modernização, com tudo o que ela significa do ponto de vista de padrões de consumo, é, de facto, do meu ponto de vista, a razão mais profunda pelo qual nós tivemos um determinado tipo de crescimento. Das cidades, dos padrões de consumo, do aquilo que consideramos que é qualidade de vida, daquilo que nós consideramos que é afirmação social, etc., etc. Há também razões circunstanciais. E essas razões circunstanciais são muito importantes. Até muito recentemente, diria ainda hoje, menos, espero, mas até muito recentemente, nós poderíamos dizer em termos simples que tudo estava feito para se construírem casas novas e tudo estava feito para não se reabilitar aquilo que existia. Não era apenas uma questão de crenças e valores, mas eles aí estavam, profundamente nas nossas cabeças. E também no sistema bancário, quando apostou fortemente na redução dos juros bonificados para a construção. Fazia parte da modernização da economia da sociedade portuguesa. Mas há, dizia eu, razões circunstanciais. E as razões circunstanciais são tudo estava feito para beneficiar a construção nova. Porque era mais barato, porque era mais rápido, porque era mais fácil, porque era mais lucrativo. Se assim era, porquê reabilitar? E ao mesmo tempo, do lado da reabilitação, tudo parecia estar feito para que não se reabilitasse. Temos muitos proprietários pobres que não conseguem reabilitar as suas casas. Temos muitos proprietários que, não sendo pobres, têm arrendatários que pagam rendas baixíssimas, não têm qualquer estímulo para reabilitar os seus edifícios. Não havia qualquer estímulo à reabilitação e, pior do que isso, havia até uma espécie de castigo para quem reabilitava. Do ponto de vista simbólico, é talvez o exemplo mais claro do contexto que nós vivíamos. Como todos nós sabemos, até há muito pouco tempo, qualquer um de nós tivesse uma casa e que a reabilitasse, a sociedade agradecia-nos, taxando-nos mais. Este é talvez o exemplo mais claro deste simbolismo de que a reabilitação era algo que não era prioritário, que era marginal e era até um pouco incompreendido porque não fazia parte dos nossos padrões de modernização. Que fazer? A situação é complexa. E as situações complexas exigem soluções complexas. Eu gostava de relembrar a diferenciação que eu apresentei no início. Temos, por um lado, aquilo que é reabilitação urbana, operações de reabilitação urbana, por outro lado, aquilo que é a reabilitação do edificado. Para nós termos um contexto favorável, quer à reabilitação urbana, quer à reabilitação do edificado, nós precisamos de uma série de instrumentos. Não basta um, precisamos de vários, porque esses instrumentos se complementam entre si. Precisamos então de um pacote de instrumentos a favor da reabilitação urbana e precisamos de um outro pacote a favor da reabilitação do edificado, sendo que estes pacotes depois se cruzam parcialmente, mas são basicamente distintos. O que é o pacote favorável à reabilitação? Como quase sempre acontece, uma política, para ser eficaz, tem instrumentos de natureza diferente. Tem instrumentos de natureza jurídica, tem instrumentos de natureza fiscal, tem instrumentos que têm a ver com programas de apoio, tem instrumentos que têm a ver com engenharia financeira e tem também componentes técnicas. Um pacote favorável à reabilitação urbana tem que incluir estes vários instrumentos. Não quero estar ocupado demasiado o meu tempo, quero apenas identificar, depois teremos a ocasião de discutir. Foi isso que se tentou fazer. Um pacote de instrumentos, que ainda está incompleto, um pacote de instrumentos a favor da reabilitação urbana. Esses instrumentos quais são? A ordem é arbitrária, por acaso não é arbitrária, é cronológica, digamos, à medida que eles foram sendo construídos. Tínhamos, desde 2004, um decreto-lei sobre as sociedades de reabilitação urbana, que foi ampliado, fortificado, naquilo que se chama um regime jurídico de reabilitação urbana, componente normativa. Criámos no âmbito do CREN, ou foi criado no âmbito do CREN, um instrumento de parcerias para a regeneração urbana. Muito importante, porque nós sabemos bem como os instrumentos públicos condicionam aquilo que são o comportamento dos atores. E a partir do momento em que se produzia um instrumento orientado para as autarquias de apoio às parcerias para a regeneração urbana, nós sabíamos que, mesmo que fosse apenas oportunisticamente, iam surgir uma série de candidaturas a esse novo instrumento. Foi criado na Lei de Orçamento de Estado de 2008, na Lei de Orçamento de Estado de 2009, pela primeira vez, uma fiscalidade amiga da reabilitação. É importante estimular a reabilitação, é importante premiar quem garante essa reabilitação. E esse pacote fiscal, que podemos sempre considerar insuficiente, mas apesar de tudo, esse pacote fiscal foi consagrado em 2008, foi reforçado em 2009 com esse objetivo. Precisamos de uma componente de engenharia financeira que, de forma inteligente, articule investimento público e investimento privado. E houve a ocasião de beneficiar de um programa do BEI, em conjunto com a Comissão Europeia, chamado Programa Jéssica, e a partir desse Programa Jéssica irão ser criados, infelizmente ainda não foram criados, os chamados Fundos de Desenvolvimento Urbano, que são fundos estritamente orientados para a questão da reabilitação urbana. E, finalmente, um último instrumento, foi criado um instrumento de apoio ao comércio, aos serviços, à restauração que se localizam nessas áreas de reabilitação urbana. Não interessam os pormenores, interessa a lógica. E a lógica é esta: um problema complexo tem que ser afrontado com uma solução que tem vários instrumentos e cuja força dessa solução, tem a ver exatamente com o jogo conjugado desses vários instrumentos. E depois temos, ou devíamos ter, porque ainda não existe, o pacote da reabilitação urbana, da reabilitação do edificado. E esse pacote está a fazer muita falta. E esse pacote tem, ou deve ter, ou deveria ter, duas componentes. Uma componente financeira de apoio aos proprietários com baixos recursos económicos. Uma componente também financeira de apoio aos proprietários que precisam de reabilitar as suas casas para poder atualizar as rendas, no âmbito do know-how. E, finalmente, a revisão do know-how. Portanto, a ideia, no fundo, é esta: diferenciar claramente a reabilitação urbana, a reabilitação do edificado, perceber quais são os instrumentos de um lado, quais são os instrumentos do outro, como é que eles se complementam, como é que eles se cruzam. Finalmente, três comentários muito rápidos, espero que já esteja a passar o meu tempo. Três comentários muito rápidos para terminar. Primeiro, a reabilitação não é para apressados. E é importante perceber isto. Autarcas, promotores, investidores, membros dos governos, todos têm que perceber que a reabilitação não se faz de um dia para o outro. Há um prazo que está mais ou menos consagrado em termos internacionais de 15 anos No sentido em que, é claro que há intervenções de reabilitação urbana de natureza completamente diferente, mas um prazo que vulgarmente é invocado é este prazo de 15 anos. Pensa-se a 15 anos. Vejam o que isto significa do ponto de vista de estabilidade, do ponto de vista de continuidade. Mas este ponto é muito importante. Reabilitação e apressados não se dão bem. Os resultados não são imediatos, os resultados fazem-se sentir lentamente. É preciso perseverança e é preciso continuidade. Segundo comentário que eu queria dizer, dizem os economistas são boas a fazer estimativas, e eu acredito nelas, embora em geral haja estimativas para todos os gostos, portanto a gente pode escolher aquela que gosta mais, mas há estimativas que indicam que por cada milhão de investimento na reabilitação urbana criam-se diretamente 43 postos de trabalho, e é fácil, não é preciso ser economista para saber que a construção civil é um dos setores com maior efeitos multiplicadores sobre a economia e, portanto, se este é o impacto do ponto de vista de emprego direto, é fácil fazer algumas contas para perceber qual é o impacto em termos de efeitos indiretos e de emprego induzido. E, portanto, a reabilitação é, de facto, um foco extraordinário que ajuda também a revitalizar a economia de uma forma fundamental. E, portanto, dito isto, diria apenas para o debate, eu não sei se a pergunta é, pode a reabilitação urbana contribuir para a competitividade do Porto? E eu diria, aqui, para o Porto, como diria em qualquer outro sítio, sim se. Isto é importante, sim se. Isto é, é importante dizer, a relação entre a reabilitação urbana e competitividade é contingencial. Isto é, não há qualquer determinismo entre uma coisa e outra. Sim se. Se quê? Se a reabilitação urbana conseguir trazer qualidade de vida, emprego, fazer as pessoas mais felizes. Se a reabilitação urbana conseguir revitalizar a base económica dessas áreas. Se a reabilitação urbana conseguir dar qualidade ao património. Se a reabilitação urbana conseguir articular-se com as novas necessidades do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental, então sim, claramente. Mas esta relação é muito complexa. Esta relação é muito difícil e, portanto, ela está totalmente em aberto. Não vos queria deixar uma mensagem de desânimo, não é isso, até porque há pessoas que estão aqui no terreno há muitos anos, sabem muito mais do que eu. Queria apenas retomar a ideia inicial. Não é por uma expressão, por uma palavra, por um princípio, fazer parte do universo do politicamente correto que a sua concretização está garantida, que a sua concretização é fácil. Neste caso, não é. E por isso insistia naquilo que eu vos disse há pouco, apressados e a reabilitação não se dão bem. Até porque nós sabemos que a melhor maneira de matar uma boa ideia é começar mal, porque desistimos rapidamente e não a vamos repetir. Isso provavelmente é aquilo que nós não queremos. E por isso, para se estabelecer uma relação positiva entre reabilitação urbana e competitividade do Porto, há que pensar exatamente no que é que inclui essa reabilitação urbana, em que medida podemos revalorizar essas várias dimensões e como é que elas têm tradução efetiva na competitividade da cidade.